entrego a ti, Senhor, a minha vida e todo o meu ser. Para cumprir, Senhor, o meu desejo e o meu dever. Tu és um grande Deus e todos o conhecem teu poder. Eu quero ouvir a voz desse Deus que tu fez. Chama meu nome, Senhor, como chamaste essa mulher, aquele jovem tão fiel, que a ti obedeceu. Chama-me, Senhor, como chamaste essa mulher, que respondeu com muito amor. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Samuel, e por três vezes ele respondeu: eu quero ouvir, Senhor, a tua voz chamando a mim. Ser submisso a ti e entregar-lhe todo o meu viver. Senhor, te obedecer e ser fiel até o fim. Como chamaste a Samuel, aquele jovem tão fiel, que a ti obedeceu. Chama-me, Senhor, como chamaste a Samuel, que respondeu com muito amor. Eu quero ouvir tua voz, Senhor.